Rosa bis zur Mallorischen Observatorium 90. Portão 1, deixa eu passar para o posto de pega de tratamento. Thank you. direito até o ponto de serviço do zero, que é legal no 02. Chame a ponto de serviço do zero, 526.

220 já aprovado, com seu próprio trabalho. 420-98, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, subir a rota do plano de voo, nível de voo 320. Saída, estamos voo 1, transição Bótiva, 5-0, transponder 5-0, frequência do controle de Salvador em 120-8, azul 4098. Commodore solid morning azul 9255. Good morning azul 9255. I'm having time to climb up the nation 012. We cleared to land runway 10. Wind is 330 degrees with 02 knots. We are landing runway 10 azul 9255. pronto, que me dá um zero. Yeah. Tijuana, e já registramos em mais de 5 minutos para a localização. 08, obrigado, bom dia. Aqui é o radar, chegou para a linha de voo 320, após 2.000 pés, voo direto e Uber. 320, 2.000 direto e Uber. Salvador, bom dia, 2 4 9 2 final da pista 1-0 para 5 Bom dia, 2 4 9 Aqui está o carro todo.